uma voz suave do infinito apareceu. Um sorriso lindo que me envolveu, abalando todo o meu interior, me fazendo acreditar de novo no amor. Numa noite fascinante, numa noite dessas, tudo foi diferente, a gente se amava aberta. Eis que de repente ele desapareceu, deixando uma carta me dizendo: adeus, adeus, adeus, adeus. Não sei como dizer, como começar. Quando eu a conheci, tudo começou a mudar. Era tanta alegria, tanta felicidade. Dia após dia, sonhos na realidade. Ela ficou diferente, foi se distanciando. O tempo ia passando e eu me apaixonando. Mas um dia sem jeito, ela se aproximou. Me disse: vou embora, tudo acabou. Tudo acabou. É assim, amar nos faz infeliz. É preciso resistir pra não se machucar. Mas quando ela disser que vai partir, tem que gritar, gritar, gritar. Me leva. Me leva. Às vezes é assim, amar nos faz sentir infeliz. É preciso resistir pra não se machucar. Mas quando ele disser que vai partir, tem que gritar. Amar nos faz infeliz. É preciso resistir pra não se machucar. Mas quando ela disser que vai partir, tem que gritar, gritar, gritar. Me